Afirmo. Ok, após a passagem do tráfego Airbus Oceania na curva final ali, mantém preparados. Ok, após a aeronave na curva final ali, mantém o voo 924. Tá no ILS, dano 05595. Torre 118, meia dúzia. 18, meia, muito obrigado, boa semana a todos. Torre Salvador, muito boa tarde, o 5595 estabilizado no ILS da 10. Boa tarde, 5595, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Informe 737 ingressando para decolagem assim que autorizado. Vento 120 graus, 109, ajuste 1010. Neste, aguardando a autorização de pouso 5595. Xaner 6210 no solo 59, livrar direito no 21-19. Livra direito no 219, ou Xaner 6210. Dois, 262, pátio 3, para a Pacheco, 2262, pátio 3, está livre, é portax. Ok, paracionamento na posição e chamar de portax. Eu dou voo na 333, está na posição 03, paracionamento. Voo no 924, pista livre autorizada a decolagem, vento no 40 graus, 10 nós. Vai iniciar a decolagem Gol no 924. 3661, posição 8, pushback, acionamento. Então 3661, 08, portão tá livre, é por táxi. Vou usar o táxi 3661. Solo, Salvador, Xaner 6210, livrou. Xaner 6210, táxi via Alfa, reporte antes, táxi 6 Juliette. Alfa, antes Juliette, reportará 6210. O 6210, táxi lento, portão previsto é o 01, Cogino 05, o mesmo ainda se encontra ocupado, ok? Ok, táxi lento, aguardado 05, Ocean 6210. 35595, pista livre autorizada, pouso, vento no 40 graus, 10 nosso. Livre, pouso, 90, 5595 da Trip. Afirmo. Coro 924, decola 01, no controle 119, decimal 35. 35, obrigado, uma boa tarde. Ó. Bono 600, aguarda, no portão 02. Salvador, boa tarde, gol 924. Bono 333 e iniciando no portão 3? Afirma, iniciando agora, hein? Gente, grato. Salvador, boa tarde, eu vou 1924. Sobe 350, saída Pouca 924, vigilância. Pouca 3524. Olimpo 00, chama agora Recife 160, 1288. 260-1288, Olimpo 00. 5626, completa a chegada Bonf para 2000, com 1010, autorizado ILS. 7-5626, autorizado ILS. Tango Romeu, torre 118-6. 86, Romeu. Salvador, com 3 horas mais 15 de autonomia. Quilo Tango Romeu, da presente, reporte ao final de 2 milhas, cabeceira no 7, número 1 para pouso, vento no 30 graus, 10 nós. Ajuste 10, 10, Quilo Tango Romeu. Certo, Romeu. Principal 2, 2, 2. Bono 6, confirma a aeronave no 05? É, desculpa, vou no 394. Gente, aguarde por G13, segundo 394. 5 5595. 5595, mantenha a posição antes da Taxi Alpha. Mantendo antes da Alpha, 5595. 51-3325, obrigado, bom trabalho. É, vamos ter condições de levar a Kilo e Pad 3, 5595. Afirmativo, Alpha, Kilo até o Pad 3, vai tentar apenas o passarelo taxiano, o 5595 da Trevi. Alpha, Pad 3, tenta o passarelo, 5595. Passarelo 2262 vai seguir o tráfego da Gol à sua frente via Índia, como número 2. No ponto de espera, chama a 2186, o altímetro no 090, passarelo 2262. Ok, gente, pode principal seguir o Gol via Índia. Ponto de espera, 2262, passarelo 2262. Salvo no 394, tem condição de acionar a posição de portão 4. Gente, eu estou sendo acionamento, aguarde para o posto, Gol no 394. Entendeu que está ali de acionamento, aguardando o propulso, Gol no 394. Passaxi, Gol na 333, com 4 horas e 9 de autonomia, alternando Galeão com 172 a bordo. Afirmativo, Gol no 333, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 1086, altímetro no 010. Via Índia, chama a torre 1086, no ponto de espera, obrigado, e a volta 333. Rota 3661, está passo para o táxi. 70, 2 horas e 30, a Aracaju. Só confirmando o POB 070? 70, 70. Afirmativo. O TAN 3661 no tem táxi via pátio Índia, vai seguir o Embraer da Passarelo como número 3. No ponto de espera chama a torre 1086 e o altímetro 1010. Ok, pátio Índia como número 3, integral Passarelo TAN 3661. Solo Xenemia 210, pode ingressar no 4. O TRIP 5595 só informando o seu pátio é o 3, ok? Afirmativo, já tem que ter o balizador. Obrigado. O TAN 3661 não só informando, temos uma coisa da Avianca que vai ingressar via Juliette pro 04. Fique atento ao mesmo. Juliette pro 04, Avianca. Atento, 3661. 6210 via Juliette, 04, portão. 04 via Juliette, 6210. Gol no 33, sem condições de alinhar e decolar sem parada, agilizando? Afirmativo. Ok, autorizado, então ingresso, decolar sem parada, vento 120 graus, 12 nós. Alinha e decola sem parada, 5626, número 1 para o pouso, formarei pista limpa, 737 ingressando para decolar sem parada, vento é de 120/12. 5626. Quilo Tango Romeu, no solo ao 06, livre táxi à direita, pátio 5, a estacionar livre frequência. Salvador, posicionar 63 no 5, boa tarde. Informação a Papá. Gente, 63 no 5, Papá confere, por gentileza, guarde cópia 360 Guarulhos. Ok, é a saída prevista, senhor? Já é o. Já. Meia, dois, meia, complete aproximação, 737 já iniciando corrida. Livre pushback, 05 ao portão, report taxi. Porto Aragão, no 394. No zero. Pode passar. Trip, olha aí, passei, passei, 2, 3, 2. Sua cauda, assim que o mesmo livrar a taxa Índia, tá livre, seu pushback no 02, report taxi, ficou no 600. É 1305 da Oceaneer, pronto para cópia? Pronto. Oceaneer 6305, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem 10, primeira curva direita, prefira a saída da El Leda, após Leda, voa Eudes, onde intercepta para o ISC 50. 5004 no transponder, o controle em 1 no 9.35, Oceanair 63, 15. Ok, só confirmando, é da El Leda e após Leda? Voa posição Eudis, Eco Uniforme, Delta, Eco Sierra. Ok, 360 autorizado para Guarulhos, autorizado 50. Decola da 10, com cor direita após, será saída da El Leda, Eudis, interceptando o ISC 50. 5004 no transponder 935, controle, Oceanair 63, no 5. Correto, 62 é o portão, após quando pronto para acionamento, push, 63 no 5 do Oceanair. Tá. Trip 5626, no solo ao 09, ao livrar direito no 21.9. Livrar direita, 1219, trip 5626. O Salvador, boa tarde, trip 5626, livrando na sua escuta. 5626, ingressa via Alfa Kilo, pátio 3, quando lá tem sinalizador, trip 5626. Alfa Kilo, pátio 3, observar um sinalizador, trip 5626. Salvador, tá 3661, tá pronto no ponto de espera da 1-0. Tá 3661 na Lima, tem pistão 0. Lima, tem 1-0, 3661. Passarelo 2262, decola 10, controle 1 no 9.35. 1935, passarelo 2262. Salvador, passarelo 2262. Passarelo 2262, saída boa vigilância. 2262. Da 3661, autorizada a decolagem pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nosso. Chega a decolagem 1-0, tá? 3661. Afirmativo, Golo 394, vai seguir o tráfego da companhia à frente como número 2, via Índia, no ponto de espera quando pronto, chama a toa 608-612 e o altímetro 1-0-1-0, Golo 394. 0-1-0. Voo 600, táxi 149 a bordo. Ativa e autonomia, por gentileza? 337 Maceió. 1337 Maceió. Dado e copiado, voo 600, ponto de espera chama 2806, 1010. 1010, 86, ponto de espera, 600 com 2037, tá bom, obrigado. Boa tarde, ali mantém. Ali mantém 00. Tá 3661, decola 12, controle 1 no 9.35. 1935 tá 3661, boa. Boa. MCAC, pátio 4, intenção 1000 pés, porto seguro. Tem autorizada a decolagem, pista 10, vento 1 no 3.0 graus, 1 no 2 nosso. 1 no 0, livre a colégio, mantém 00. M40, mantém o perfil completo da Delta 366. Por favor, Coral direto, 361. Ok, Coral, Delta 361, obrigado. Sensei, só fazendo uma sugestão, informar os colegas lá do hangar da RMA que essa decolagem, quando for decolada desse aeroporto, chamar primeiro aqui o solo, por gentileza. Chama agora 286, bom voo. Boa tarde, 394. Boa, após a rolagem do 737, companhia Lima, mantém pista no zero. Tá, só reporte para a decolagem. Autorizado, reporte para táxi e decolagem, que serve certo. Por 600, decola o 15, controle 1 do 9, 35, bom voo. Obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, gol no 600. 600, sobe 370, saindo a PUCA, vigilante. PUCA 370. Cuidado, decolagem, pista 1-0, vento no 2-0 graus, 1-0 máximo. Decolagem, 1-0, bom. Gol 1333, chama Recife, 251-3325. 251-3325, gol na 333, boa tarde. Boa. Índio November Alpha, pátio 4, solicitando cópia. Confirme apenas a intenção de toque remitido em Veracruz. November Alpha, Salvador. Voo local com toque remetido em Veracruz, 1000 pés é a altitude. Decolagem da pista no 7, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 01171, 10935, é o controle, Índia November Alpha. Gol no 394, decola no 6, controle 19935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Gente, pátio 402 a bordo, 1086 agora para acionamento táxi, bom voo. Falou, Salvador, boa tarde, Altante 3144, informação, papá. Altante 3144, papá, confere para cópia, é o 370 Fortaleza. Prossiga, Santos. Altante 3144, Salvador, Fortaleza, autorizado 370, nível, Upzulu 9 a roda, Upzulu 19. Decolagem 1-0, primeira curva esquerda, terceira saída, Momo, transição, Froti. 5-0-0-2 no transponder e 10935 é o controle. 3-1-4-4. Você é 3-1-4-4, autorizado Fortaleza nível 370, Upper, Zulu 1-9, decolando da 1-0, com curva à esquerda, Momo, Froti, é a saída. 5-0-0-2 no transponder, 1935, controle de saída. Você é 3-1-4-4. Gente, reporte quando pronto para acionamento, puxa, tem 3144. Reportaremos. 19 em Beira Alfa, autorizado acionamento. Boa tarde, reporte para o táxi. Uno 8, controle 19, decimal 35, bom voo, certo, certo. 3661, dá presente, voa, e o COF? E o COF, tá 3661, sempre, obrigado. Boa tarde, Índia Serra, Serra prosseguiu. Decolou de Salvador, com destino a Porto Seguro, via litoral, 1.000 pés, na frente. Ciente via corredores, repórter passando o farol da barra, Índia Serra, Serra. Passando o farol da barra, Índia Serra. Passarei do 2262, mantenha a saída, chama Recife agora, 1260, 1288. 260288 Recife, mantendo a saída, parceiro 2262, boa tarde. Boa tarde, Índia Serra Serra, cheque transponder. Controle Salvador, boa tarde, azul 4116210150, descida, solicita se possível o ar de TAP. Voa ITAP, desce até o 54116. Participando ITAP, desce ao 050-4116. Dia Serra, Serra, copiou o controle? Serra, Serra, copia. Cheque o equipamento transponder, Dia Serra, Serra. Nacional 0263. Não estou recebendo nem Alfa nem Charlie. Estou subindo agora para 1.000 pés. Como é, Serra, Serra, Serra. Serra Serra autorizado, vá até Pituaçu, aguardando o recebimento do transponder, ok? Até Pituaçu. Até Pituaçu. Ok, recebendo agora o Yankee Serra Serra, Alfa e Charlie, New Pés, reporta no farol da barra. Preciso de algumas informações, como ingresso na terminal de Ilhéus e estimado para pouso. Só um minuto para informação. No 600, chama agora Recife, 12685, alterna no 3365 no 600. 2800, obrigado. Prossiga, Serra Serra. Chamado para a terminal Ilhéus, 18-10, chamado para pouso em Porto Seguro, 19-15. Manda Ilhéus 18-10. 18-10. Copiado. Reduz o portão, reposta quando pronto para o táxi, 6305 da OCDR. Botaram para o táxi, fechando a 6305. solo Salvador, é o Tetra 144 para puxa acionamento. 3144, pátio 3, está livre, é porta táxi. Gente, chamará para táxi, está 3144. Chama agora Recife no 251, alterna no 3325 no 394. 251 no 3325, obrigado, boa tarde. Boa. 3661 no 3 milhas para ingresso na terminal de Ilhéus, serviço está terminado, chame no 20 decimal 1 agora. 1201, 3661, o Yankee Serra Serra, a partir de agora a frequência livre para coordenar com os tráfegos locais e ao ingressar na CTR de Ilhéus, chame no 20 decimal 1, Yankee Serra Serra. Táxi Ocean 63, 15, nosso POB hoje de 162, 3 horas e 50, alternando o galeão. Ocean 63, 15, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, quando pronto, chama 2186, altímetro no 010, B10. Pátio 1, Índia, ponto de espera 286, estado 1090, Ocean 63, 15. Paulo Salvador, até 3144, para táxi, estamos com 119 a bordo, 5 horas e 25 de autonomia, alternando João Pessoa. Gente, até 3144, vai seguir um Airbus da Alvianca como número 2, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto para quando pronto, chama 2086, altímetro 1010, então 3144. Gente, táxi via Pátio 1 pela Índia, ponto de espera, torre 186, 3144. Seguindo o colega aí da Bianca. Afirma. Pátio 1 no meio.